Sr. Presidente da Câmara da Aveiro, Sr. Presidente da Câmara de Vozela, minha senhora, meus caros amigos, meu caro Fernando Ruas, senhoras e senhores amigos do nosso querido amigo Girão Pereira. Todos aqui que estamos aqui conhecemos bem o José Girão Pereira e, portanto, eu não vos vou ensinar nada do que ele era. Todos o recordamos com imensa saudade e também recordamos bem a tristeza e a dor e a surpresa que nos tocou aqui há um ano quando soubemos do seu falecimento. O Dr. Girão Pereira era um homem notável e a capacidade que houve de empreender esta homenagem, de registar o seu trabalho, os frutos do seu trabalho neste livro. Felicito o Vítor Silva e todos os que colaboraram na realização deste livro. E também esta sala cheia são a maior evidência do rasto de amizade que ele deixou. No CDS nós temos uma lista de fundadores. E podemos dizer que há os fundadores e os fundadores. Há os fundadores que fazem parte dessa lista, que é uma lista, salvo erro, de 40 nomes, que foi publicada no dia da fundação do CDS, em 19 de julho de 1974, e depois os fundadores efetivos, os fundadores do terreno, os fundadores que lavraram a terra do país e que foram implantando o partido terra a terra e que construíram, em alguns casos, árvores frondosas, como foi aqui o caso da Aveiro. E o Girão Pereira é um desses homens. Um desses homens, também há mulheres na história do CDS que nos fizeram fortes nesta terra. Tão fortes que o Adelino Amar da Costa, que é o dirigente mais saudoso do partido, dizia que Aveiro era a capital do CDS. E era assim que nós prezávamos esta terra. O Girão Pereira foi presidente da Câmara durante 6 mandatos. E ainda agora me chamava a atenção aqui o Rui, que ele só não teve maioria absoluta da primeira vez, em 1976, quando foi eleito, com 37,51. E não teve maioria dessa vez porque ainda não o conhecia. Depois de o conhecerem, o povo de Aveiro reelegeu sempre que ele se apresentou e com maioria absoluta, 65%, 62%, 52%, 52%, 48,3%, 44,3%, sempre com maioria absoluta na Câmara, ou 5 em 7, ou 4 em 7 mandatos, ou 5 em 9 mandatos. E uma coisa que eu gostava de destacar, o Girão Pereira foi um presidente da Câmara, portanto, contemporâneo de uma época muito importante da cidade de Aveiro, que é da sua afirmação nacional. E dessa transformação, desse acesso ao Aveiro moderno. E ele foi presidente da Câmara neste tempo. Neste ano, em que celebramos também os 40 anos do poder local, as primeiras eleições foram em dezembro de 1976. O Girão Pereira foi um desses caboqueiros também do poder local e numa cidade com a importância que tem, numa cidade que tem a importância de Aveiro. Mas ele foi estes 18 anos, Presidente da Câmara, realizou muita obra nesta cidade, fez muita transformação na cidade, mas não se diz dele nada de corrupção, nada de negociatas, nada de clientelismo, nada de nepotismo, algumas das doenças do nosso tempo. E isso quer dizer que ele nos deixa não só um grande orgulho, mas deixa também aos seus filhos e netos a melhor herança que um homem ou uma mulher podem deixar, que é o seu bom nome. Isso é uma coisa verdadeiramente notável e que merece ser saudado nestes tempos conturbados que nós vivemos. Quero também agradecer por isso, pelo exemplo que deixou. Foi sempre uma pessoa de grande sentido cívico, mesmo afastado da atividade política. Eu tive a honra de colaborar neste pequeno livro com um dos presidentes do CDS com quem ele colaborou. Ele colaborou com todos, teria as suas preferências, as suas escolhas, mas foi sempre muito correto no relacionamento institucional com o partido, fosse quem fosse o seu líder. E continuou sempre a trabalhar, mesmo afastado da atividade política, preocupado com a sua cidade, com a sua região, não só a região de Aveiro, mas a região centro, porque ele era um homem de Viseu, e, portanto, que dividia o seu coração entre os distritos de Viseu e de Aveiro, e sempre muito interessado. As últimas coisas que tratei com ele, além do 1 de dezembro, que ele era o nosso delegado distrital aqui do movimento aqui no distrito de Aveiro, e devo também agradecer as bandas que ele mobilizou para o desfile nacional de bandas junto à Praça dos Restauradores, mas ele interessava-se por instituições sociais, as misericórdias ou instituições de ensino, e ainda sendo eu deputado me procurou algumas vezes para lhe dar alguma ajuda, o que o fez sempre com grande agrado. Faz-nos muita falta. Às vezes é costume dizer-se que o cemitério está cheio de homens insubstituíveis. Há pessoas insubstituíveis. Na sua amizade, no seu testemunho, não só no amor que lhe tem aquilo que são os familiares mais próximos, mas no exemplo. É evidente que ele deixou de ser Presidente da Câmara há muitos anos, já houve outros Presidentes da Câmara na cidade de Aveiro, e hoje é um engenheiro Rival Esteves, e portanto, nesse sentido, as pessoas são substituídas. O que não são substituíveis é no testemunho singular que tem para um de nós. E isso, nós compensamos isso cultivando uma memória. Ou, se quisermos mais, no caso do Girão Pereira, cultivando a lembrança. Porque a lembrança é uma memória mais perto do coração, e é isso que nós guardamos do José Girão Pereira. Muito obrigado.